Educação Física Rodoviária, que será apresentada pela senhora Elvira dos Santos, que é porta-voz da Associação Defesa da Saúde Angolana. Nós não teremos uma apresentação em PowerPoint, a senhora fará apenas uma abordagem à volta do tema, mas a posterior, no fim da sua abordagem, vamos entrar para o espaço então de debate. Queria agradecer a presença da dona Elvira e se puder falar um pouco, além do tema da vossa associação, só de forma introdutória, agradecia também para ficarmos um bocadinho familiarizados. Obrigada. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Como já disse, eu sou Elvira dos Santos, sou a porta-voz da Associação para a Defesa da Saúde Angolana e fui convidada para falar sobre o tema Educação Cívica Rodoviária. Fui convidada para falar sobre o tema Educação Cívica Rodoviária. A Associação para a Defesa da Saúde Angolana criou o projeto Stop a Sinistralidade Rodoviária, isto em 2012, mas só em 2013, no dia 10 de abril, é que começou a desenvolver as ações relativamente à educação cívica rodoviária, que é o foco do projeto Stop a Sinistralidade Rodoviária. Relativamente à associação, penso que o meu colega Nelson poderá falar mais de forma mais abrangente sobre a associação, porque ela é mais antiga na associação, então poderá falar mais sobre a associação. Eu vou falar mais sobre o tema mesmo, que é a educação cívica rodoviária. Educação cívica rodoviária, por que se criou o projeto Stop a Sinistralidade Rodoviária? Em função dos... Com licença. Em função dos elevados índices de acidentes que têm acontecido no nosso país, como consequência de feridos e mortes, relativamente a causa desses acidentes que ocorrem no nosso país, nós verificamos que, ano após ano, os números de acidentes têm vindo a aumentar. Nós temos as estatísticas de 2011 a 2012, ou seja, de 2010 a 2011, de 2011 a 2012, os números foram aumentando. Eu tenho aqui comigo as estatísticas de 2000. Pois, de 2010 tivemos 13.159 acidentes de viação. Como consequências, 3.112 mortos e 12.765 feridos. Em 2011, esse número aumentou. Foram 14.844 acidentes, mais 1.685 acidentes que no período anterior. Como consequências, tivemos 3.593 mortos e, ou seja, mais 481 que no período anterior. Como feridos, tivemos 14.226 feridos, mais 1.461 feridos. Quer dizer que o número foi aumentando. Em 2010, esse número disparou muito mais ainda, em 2012. Em 2012, tivemos 17.057 acidentes, mais 2.213 acidentes que em 2011. Como consequências, 4.428 mortos, mais 835 que em 2011. Tivemos 16.269 feridos, mais 2.043 que em 2011. Então, o número tem estado a aumentar ano após ano. Daí que há necessidade de se fazer alguma coisa para reduzirmos ou invertermos o quadro. E a Associação para a Defesa da Saúde Angolana, preocupada com os elevados índices de acidentes, e, claro, como uma associação, ou seja, membro da sociedade, decidiu fazer este projeto para então dar a sua contribuição na redução dos acidentes. Este projeto tem vindo a ser desenvolvido desde 2010 com o objetivo de implementarmos uma cultura de educação cívica rodoviária. Porque, falando sobre sinistralidade rodoviária, envolve termos que falar de vários outros setores, várias outras situações, como a construção de estradas, a iluminação das vias, enfim, vários outros fatores que nós podemos aqui abordar, como, por exemplo, a questão da segurança dos carros, a inspeção e, inclusive, a própria manutenção dos próprios carros. Mas nós estamos mais virados à educação cívica rodoviária, que é o comportamento dos usuários da estrada, que é o grande problema, ou o maior problema, visto que mais de 90% dos acidentes são fruto da ação humana. Daí que a responsabilidade do homem é maior relativamente a todos os outros fatores que envolvem. Por exemplo, nós sabemos que para que ocorram acidentes é necessário que hajam três elementos fundamentais, que é a via, o veículo e, o mais importante, o homem. Né? E o homem é o principal responsável para que ocorra ou não ocorra acidente, que é o homem que faz a via, que é o homem que faz o carro e, igualmente, que usa a via e o carro. Então, a responsabilidade do homem na utilização desses meios é o mais importante. Nós verificamos que na nossa sociedade ainda há um grande desrespeito relativamente ao cumprimento das normas de segurança e de código de estrada. Mas, muitas das vezes, não por desconhecimento, mas porque falta esta cultura de civismo, a falta de civismo mesmo que nós verificamos, inclusive em vários outros setores, mas que nós costumamos a dizer que na estrada é muito mais perigoso, ou na estrada é perigoso, porque na estrada é uma falta, ou seja, quando nós por algum descuido, ou por falta de humildade, ou de qualquer outra situação, tu podes colocar em risco a vida de alguém, ou mesmo a tua própria vida. Né? Porque um descuido, tu atropelas alguém, matas, faz acidentes, morres ou causas a morte a outras pessoas. Então, é importante que nós tenhamos a cultura do civismo na estrada. Né? E, relativamente a isso, nós temos estado a desenvolver várias atividades, como palestras, em várias instituições, em empresas de transportes, nas escolas, nas universidades, enfim, várias outras empresas. Nós temos estado a desenvolver várias palestras e temos a parceria com a Direção Nacional de Aviação e Trânsito, que constantemente trabalha conosco em relação, ou seja, nas nossas atividades. E juntos temos estado a desenvolver essas atividades para então reduzirmos os índices de acidentes de aviação. Este ano de 2000, ou seja, o ano passado, o ano que terminou, de 2013, até o terceiro trimestre de 2013, não temos ainda os dados exatos de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2013, porque ainda não foram divulgados, mas temos até o terceiro trimestre, que tivemos que ocorreram, por exemplo, 12.081 acidentes, com 3.057 mortos e 11.465 feridos. Normalmente, esses dados que nós temos aqui são os dados da polícia. Esses 11 mil feridos, 3 mil mortos, ou mais de 3 mil mortos. São os mortos que se registram no local. Os números que a polícia registra no local e os feridos. Que muitas das vezes, esse número, por exemplo, de feridos acaba por evoluir para mortos. A caminho do hospital ou já no hospital, acaba por evoluir para mortes. Então, é necessário que haja, por exemplo, nós inclusive já sugerimos isso à Aviação e Trânsito, que sempre que se divulgasse os números mensalmente, tivesse uma colaboração com o Ministério da Saúde, que a polícia registrou X, mas nos hospitais acabaram por morrer também X. Nós sabemos que é a segunda causa de morte no nosso país. Depois da malária, atualmente morre-se mais por malária, mas a seguir à malária está os acidentes de viação. que pode evoluir para primeiro lugar. Por quê? Porque a malária tem estado ou seja, tem havido várias atividades que têm vindo a desenvolver o Ministério da Saúde, principalmente. Atividades no sentido de prevenirem as mortes por malária, ou evitar-se as mortes por malária. Então, as pessoas têm estado a ganhar uma consciência diferente em relação à prevenção à picada de mosquitos. Por exemplo, nós às vezes vimos, mesmo naqueles municípios mais recônditos, em que nós encontramos as pessoas com mosquiteiro, dormem debaixo do mosquiteiro para evitar a picada de mosquito, procuram sempre ter o seu espaço limpo para evitar que tenha mosquito, enfim, porque há um trabalho que tem estado a ser feito através do Ministério da Saúde com outros parceiros para a redução da malária, principalmente das mortes por malária. Mas a sinistralidade rodoviária tem estado a aumentar. A tendência, a malária vai baixando e a sinistralidade rodoviária ou as mortes por sinistralidade rodoviária tem estado a aumentar. Por isso é que há necessidade de se criar projetos dessa natureza, dessa dimensão. Nós temos esse projeto denominado Stop a Sinistralidade Rodoviária, mas outras associações também têm estado a trabalhar no âmbito de revertermos este quadro. Porque isso também acaba por desencadear num problema social. Problema social, no caso, por exemplo, dos chefes de família que morrem e acabam por, às vezes, a família fica destruída ou desorientada por morrer ou por perder-se um membro da família, que às vezes é o chefe de família. Um filho, por exemplo, que possivelmente seria um grande quadro e poderia ajudar os outros irmãos ou mesmo o pai e os outros familiares, acaba por morrer por acidente de viação, por negligência. Quantas vezes, por exemplo, nós não assistimos alguém que terminou a faculdade, começou a trabalhar e por um descuido ou por falta de precaução sofreu um acidente ou foi atropelado e acabou por perder a vida. Isso acaba por desencadear também neste problema social. Nós sabemos quando se perde principalmente a cabeça da sociedade ou da família, que é o pai ou a mãe, a família acaba por estar desestruturada. Então, isso acaba por desencadear também num problema social. Os filhos ficam para aqui, outros vão para ali. E é mais outro problema social que nós acabamos por desencadear. Sem falar também, por exemplo, no problema de saúde pública. Hoje, por exemplo, falar de mortes por acidentes de viação já é um problema de saúde pública. E sabemos que hoje em dia já mais de 50% das ocupações nos hospitais, principalmente por internação, são por acidentes de viação, doentes vítimas de acidentes de viação. Então, isso também já preocupa e afeta, de certa forma, o ramo da saúde, né? que às vezes podiam, as verbas que se disponibilizam, se podia usar para o tratamento de outras doenças, não, ou que nem sempre são possíveis de se prevenir, não é? Acaba-se por ter que acudir a esses casos de acidentes de viação. E estamos a falar, por exemplo, também do problema econômico que a sinistralidade rodoviária envolve, que é o problema. Nós sabemos, por exemplo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 518 mil milhões de dólares, às vezes são às vezes não digo, né? São, ou seja, os países, principalmente os países desenvolvidos, em desenvolvimento, ou menos de baixa e média renda, gastam ou perdem, no caso, por causa dos acidentes, como consequência dos acidentes de viação, anualmente, que muitas das vezes é aproximadamente o PIB desses mesmos países. Que os acidentes de viação acabam por trazer como consequências também a perda de bens materiais. Por exemplo, nós verificamos, por exemplo, se nós darmos uma olhada nas novas estradas, vamos encontrar variadíssimos postos caídos, os separadores que foram rompidos por causa dos acidentes de viação. Enfim, isso são custos. O governo investiu para construir aquelas estradas, para colocar ali os postos de iluminação e etc. E nós, por negligência ou por descuido, acabamos por fazer acidente, ou seja, acidentamos e destruímos aquele bem que o governo disponibilizou para todos nós. Então, é basicamente isso que nós temos estado a... Ou seja, basicamente isso que nós temos estado a desenvolver, né? Ou seja, a fazer, falando sobre a sinistralidade rodoviária, sobre a educação cívica rodoviária, que as pessoas tendo em mente todos esses problemas que os acidentes rodoviários causam para a sociedade, então começarmos a mudar de consciência, porque o grande problema é tão somente a consciência do homem, porque sou eu quem saio de casa, vou para a estrada, né, vou atravessando, ou vou conduzindo o meu carro ou a minha motorizada, e sou eu que tenho que ter a responsabilidade ou de circular bem como peão na estrada, como automobilista, como motociclista, respeitar o código de estrada para não causar acidente ou não sofrer ou fazer um acidente. Então é importante que todos nós nos vimos como parte integrante deste problema, que não esperando que somente, por exemplo, que muitas das vezes as pessoas acham que é a polícia que tem que fazer isso e a polícia que tem que fazer aquilo, mas e nós às vezes perguntamos, e nós, o que é que nós temos que fazer? Qual é a nossa responsabilidade? Onde é que está a nossa responsabilidade? É aí que vem a educação cívica rodoviária. Nós, inclusive, achamos que a educação cívica rodoviária deve começar, por exemplo, da base. Se nós tivéssemos o código de estrada no currículo escolar dos alunos, desde a primeira ou do ensino primário até o ensino secundário, acredito que as pessoas já sairiam com com alguns conhecimentos mais abrangentes relativamente ao assunto, e quando chegarem à fase adulta já terem noção e estarem mais sensibilizados relativamente ao assunto, não como acontece, por exemplo, agora. Muitas das vezes as pessoas acabam por aprender tudo ou quase tudo quando forem para a escola de condução. E para quem não vai para a escola de condução, acaba por ter quase que um desconhecimento total daquilo que são as regras de código de estrada, as regras de trânsito. Então, daí que nós verificamos essa circulação desordenada ou desorientada, não só por parte dos automobilistas, mas de uma maneira geral de todos os utentes da via pública. Então é basicamente isso. Nós temos estado a realizar variadíssimas ações, falei das palestras, mas nós não nos centralizamos somente nas palestras. Nós temos estado a fazer ações denominadas ações de rua. As ações de rua consistem em nós estarmos em determinados locais apelando e sensibilizando os utentes da via pública, não digo só os automobilistas, mas os próprios peões. Distribuímos folhetos, conversamos verbalmente com as pessoas que por ali vão passando, não é? No sentido de informarmos os perigos que são a nossa má circulação na via pública. Então é basicamente isso. Não sei se gostariam de colocar alguma questão. Obrigada pela necessidade de saber mais sobre, não só sobre o trabalho da associação, mas também a volta dessa situação que a Comissão hoje vai nascer no Brasil. Eu tenho algumas questões, mas não sei se as colegas querem fazer algum comentário à volta, porque eu vou mandar alguma questão. Deixa eu ver. Não me lembro de nada. Desculpa, Capitão, por favor. Obrigado por essa explicação que acabou de nos dar. Penso que os números que apresentou aqui para qualquer um de nós é preocupante, porque na estrada todos os dias estamos tons, ora como tores, ora para a mulher, ora como peões também passamos pela estrada, os nossos familiares, todo mundo. Quer dizer que esse é um problema de todos nós. E eu não sei, eu queria fazer um pequeno comentário, mas também uma pergunta que tem a ver com as vossas palestras que vocês fazem. Disse que fazer palestra nas escolas, nas ruas. Eu queria basicamente que me dissesse que tipo de assuntos é que vocês tratam com as pessoas. Porque bom, falar de educação cívica é uma coisa assim muito, muito grande também, né? Mas em concreto, porque parece que há outros problemas, né? Que não têm a ver somente com a questão de ter carta de condução, conhecer os códigos o código de estrada. Você falou que há outros comportamentos, há outras atitudes que precisam ser melhoradas. Então vocês trabalham na educação cívica, então trabalham exatamente com que assuntos e se têm alguma parceria para além da Direção Nacional de Viação e Trânsito com outras instituições, nomeadamente instituições como família, se calhar, ou pessoas como psicólogos ou outros, para tentar entender um pouco o comportamento, até mesmo com sociólogos, né? Não sei se há alguma relação que vocês têm com essas instituições. E também no âmbito do que vocês estavam do que você estava a falar sobre a educação cívica, eu não estava somente a olhar para a componente do condutor que está na estrada, mas outros elementos que você citou também um bocado, que tem a ver com a questão das estradas, que não estão tão esburacadas, por exemplo, a iluminação pública, que às vezes falta, principalmente na autoestrada. Como é que você chama a atenção também ao outro lado, das autoridades que têm a responsabilidade de velar por essa situação, por um lado. Por outro lado, o governo faz investimentos em estradas, por exemplo, né? Mas eu acho que aqui devia haver também uma componente preventiva na questão da educação, porque fazer a estrada é bom, mas se calhar a campanha devia ser antes de se fazer a estrada. Porque muitos, se calhar, não estão habituados a conduzir nessas estradas. Estão habituados a andar num buraco. Se te cria uma estrada toda bem asfaltada, a tendência, às vezes, é de acelerar e não estamos habituados. Se temos, então, autoestrada, parece que vamos se matar todos. Então, são esses os meus comentários, né? Ok. É o seguinte, perguntou primeiro sobre que tipo de assuntos é que nós tratamos nas nossas palestras. É o seguinte, nós realizamos palestras em várias instituições, em escolas, universidades, empresas, e o que eu vou abordar, por exemplo, numa escola de ensino primário não é o mesmo que eu vou abordar, por exemplo, numa universidade. Na universidade, o público é mais exigente e uma grande parte das pessoas, por exemplo, já tem mais conhecimento relativamente ao código de estrada e de várias outras instituições que implicam, ou de vários outros assuntos que também implicam. Então, por exemplo, eu vou fazer uma palestra numa escola do ensino primário falando sobre educação cívica rodoviária. Eu vou falar principalmente daqueles assuntos, aspectos básicos que todo cidadão deve conhecer, né? Código de estrada, como circular na via pública para prevenir ou evitar, por exemplo, acidentes ou atropelamentos. O foco principal é fazer com que a criança saiba circular na via pública. E a criança também saiba transmitir aquilo que aprendeu no adulto. Por exemplo, no encarregado de educação, no pai, na mãe, enfim, que provavelmente tenha um carro. No sentido, por exemplo, de incentivar sempre o adulto a usar o cinto de segurança, não falar o telefone enquanto conduzir. Explicar a essas pessoas quais são as consequências. Né? Trazer, por exemplo, a realidade. Nós normalmente perguntamos sempre, procuramos trazer os alunos que já foram vítimas ou são vítimas de acidentes de viação, quem tem algum parente que foi vítima, como foi, para que as pessoas comecem a compreender quais as consequências das nossas más práticas possam causar na nossa própria vida. Por exemplo, nós tivemos um encontro no final do ano passado. E nós tivemos um encontro com um grupo, com os jovens de uma igreja, E eu perguntei a eles, quem de vocês já foi vítima de acidente de aviação? Eles olharam um para o outro e disseram, não, nós nunca sofremos acidente de aviação. Mas não, nenhum de vocês são vítima, foram vítima de acidente de aviação? Não, não somos. E eu disse a eles, olha, eu arrisco-me em dizer que sim, que todos vocês são vítimas de acidentes de aviação. E, então, eu expliquei a eles os tipos de vítimas de aviação que existem. Tem as vítimas diretas e as vítimas indiretas. São as, aquelas pessoas que sofrem acidentes diretamente e morrem. Aquelas pessoas que sofrem acidente e ficam lesionados para toda a vida ou não, mas acabam por ter sempre alguma lesão. E tem aquelas pessoas indiretas que, o seu familiar sofreu acidente. Se o meu irmão sofrer acidente, eu sou vítima. Não só ele, eu também sou vítima. Então, depois dessa explicação, eles entenderam que, afinal, todos nós somos vítimas de acidentes de aviação. Então, quando nós fomos, por exemplo, em determinadas instituições, nós temos o cuidado de cada instituição, de acordo, por exemplo, se vamos a uma empresa de transporte, por exemplo, vamos à TECU, a abordagem não vai ser a mesma que nós levamos, por exemplo, numa escola de ensino primário. Então, é mais ou menos por aí. Não sei se nesta parte consegui responder. Perguntou também sobre possível os outros parceiros que nós temos. Uhum. Nós temos estado a procurar criar parcerias com diversas instituições, né, porque, como disse no princípio, este é um problema que envolve toda a sociedade. As pessoas às vezes pensam que, por exemplo, nós quando vamos em determinadas empresas, as pessoas dizem, não, mas isso não é um trabalho da polícia. E nós temos que explicar e sensibilizar essas pessoas que não é um problema só da polícia, ou que a polícia tem que resolver, mas que é um problema de toda a sociedade. E de toda a sociedade, de alguma forma, deve contribuir para reduzir ou diminuirmos principalmente as mortes e feridos graves que acontecem por acidentes de aviação. Tem acidentes, por exemplo, que não saem nem ferido, nem morto, um choquezinho, etc. O caso é menos grave, né? Porque os bens materiais nós podemos adquirir, mas a vida é só uma. Se eu perder a vida, já não tem outra. Então, nós temos estado a procurar criar parcerias, já temos algumas e muito boas, graças a Deus. Temos a parceria com o Ministério da Comunicação Social, temos algumas aberturas na mídia. Nós, até bem pouco tempo, nós tivemos um... que ainda temos, só que nós pretendemos reestruturar a página, mas temos um espaço no Jornal da Angola, no Jornal dos Desportos, que normalmente sai uma ou duas vezes por semana. Neste momento não estamos... estamos a procurar reestruturar a página, por isso é que nos últimos dois, três meses não tem estado a sair. Mas temos esta abertura, além da parceria com a Direção Nacional de Aviação e Trânsito, agora criamos a parceria com a OPA, com o INAC, com o Comitê Missão Angola e com várias outras instituições, no sentido de alguma forma, cada um dar o seu contributo, não é? No sentido de reduzirmos os acidentes de aviação. Perguntou também sobre a chamada de atenção às autoridades. Nós, no final do ano passado, tivemos um encontro pela segurança rodoviária, que nós denominamos Reflexão da Juventude sobre a Sinistralidade Rodoviária em 2013 no país. Nós não foi exatamente uma palestra. Aquilo foi um encontro onde todos nós pudéssemos refletir em torno da sinistralidade rodoviária. E não só levamos os jovens de várias organizações, das igrejas e etc., mas trouxemos também as autoridades. Nós convidamos, por exemplo, a Direção Provincial de Saúde Pública, convidamos os nossos parceiros que estiveram presentes, a Direção Nacional de Aviação e Trânsito, o Governo Provincial na área de tráfego e mobilidade, que é o que trata dessa área, o Ministério dos Transportes, convidamos o Nelson Ajuda, enfim, trouxemos... Exato, o INEA, exato. Pois, então, este encontro de reflexão foram exatamente neste sentido, de apontarmos os problemas, onde é que estão os problemas, as causas dos problemas e o que devemos fazer para, então, diminuirmos esses problemas. Então, tivemos essa reflexão e todos os órgãos, cada um fez os seus apontamentos, apontaram quais são os problemas, o que é que se deve melhorar, onde devemos melhorar e, claro, nós, a organização, fizemos o documento final, não é, que remetemos a essas instituições, não é, no sentido de sugerirmos, não de pronto, né, nós não somos, não temos essa autoridade, mas podemos sugerir possíveis soluções para essa problemática. Por exemplo, agora, este mês de janeiro, vai acontecer a primeira Conferência Nacional sobre Segurança Rodoviária, vai acontecer, creio que depois dos dias 25, por aí, no final do mês. Esta conferência também vai ser de mais-valia para todos nós, que inclusive várias outras instituições, como a própria polícia, às vezes apresenta as suas sugestões e nem sempre quando se vai executar uma estrada ou alguma obra, consultam aqueles especialistas para darem também a sua opinião naquilo que é a sua prática diária, e eles conhecem melhor a via, onde é que deve se melhorar, o que é que deve ser feito, nem sempre são consultados. Então, eles às vezes também têm essa dificuldade, inclusive já se pediu que nesse conselho fosse um veículo para que se aprove vários projetos que algumas instituições têm estado a sugerir e nem sempre são bem sucedidas. Às vezes tira-se uma ou outra coisa, mas nem sempre da forma com que esses especialistas vêm na totalidade. Penso, não sei se consegui. Muito obrigado. Eu queria primeiro fazer uma pergunta acerca da apresentação que fez relativamente aos dados estatísticos dos acidentes. Realmente, os números são preocupantes. E numa avaliação da Polícia de Prevenção de Trânsito, eles avaliaram de forma positiva o trabalho realizado durante o percurso do ano 2013. Se a pergunta é se os números de acidentes crescem, as vítimas também vão crescer, como é que pode ser positivo quando, quais são os objetivos e como é que podemos considerar um trabalho positivo se os dados são negativos? Exato. E como é que a associação avalia o vosso trabalho como associação e também concorre nos objetivos é reduzir o número de acidentes rodoviários? E tendo em conta a associação tão pequena que é, com escassos recursos que vocês têm, qual é o âmbito da vossa atuação? E se vocês estão satisfeitos com os resultados que têm obtido do vosso trabalho? A outra pergunta é, qual é o vosso nível de abordagem e o grupo-alvo direto? Ok. A Zira estava a apresentar aqui todos os órgãos. Eu posso falar assim de uma forma abrangente, né? É o seguinte, segundo a estatística que a Direção Nacional de Gestão e Trânsito fez o balanço do ano passado, no caso de 2013, positivo, é no sentido da redução do número de acidentes. Redução do número de acidentes, porque os dados anuais total ainda não foram divulgados. Mas, falando, por exemplo, do período da quadra festiva, no período da quadra festiva houve uma ligeira redução em relação à quadra festiva do ano passado. Claro que a redução ainda não é assim, digamos, muito acentuada, não é muito visível. São, por exemplo, menos 100, menos 15, menos 90, mas de certa forma já houve alguma redução, uma ligeira redução. Por exemplo, neste ano, no período da quadra festiva, do dia 26 para o dia, ou seja, do dia 24 até o dia 26, em relação ao dia 30 até o dia 2 de janeiro, no período do Natal, houve mais acidentes que na quadra festiva. Porque, tendo os números tão grandes no período de 24 a 26, a polícia reforçou o policiamento, e no período da passagem de ano, os números diminuíram de forma ligeira, não tanto, mas de forma ligeira. Então, penso que é por aí que a polícia faz esse balanço positivo, né? Porque houve aquela tendência dos números dispararem tanto, como, por exemplo, aconteceu de 2010 a 2011, mas de 2011 a 2012, aquilo quase que foi o dobro, o aumento quase que foi o dobro que no ano anterior. Então, só o fato de não ter disparado tanto, já houve, eu penso que foi por isso que a polícia tem feito esse balanço positivo, né? Em relação ao público-alvo, público-alvo, qual é o nosso público-alvo? Todos nós. O nosso público-alvo, nós não temos um público-alvo específico, como, por exemplo, são os jovens, são as crianças, não temos um público-alvo específico. Todos nós somos utentes da via pública e todos nós acabamos por ser vítimas ou potenciais vítimas, então não temos um público-alvo específico. Ou poderia dizer que o público-alvo são todos angolanos, ou todos que circulam na via pública, né, que se encontram em Angola. Em relação aos recursos, este é o grande problema. Os recursos. Exato, este é o grande problema. Porque falar de. Ou seja, um projeto dessa natureza envolve ter mesmo recursos. Financiamento, por exemplo, nós tivemos um programa que pretendíamos desenvolver até o final do ano, no caso até dezembro. Mas nós conseguimos fazer menos de 50% daquilo que nós prevíamos. Né? Nós gostaríamos que hoje este projeto já não fosse tão desconhecido, por exemplo, aqui pela DW, que nós, quando viéssemos para aqui, as pessoas já teriam noção, uma mínima noção daquilo que nós temos estado a fazer. Nós gostaríamos que fosse assim, se nós tivéssemos cumprido com aquilo que era o nosso programa. Mas, por falta de recursos, nós conseguimos fazer as coisas ainda assim muito pequenas, de forma muito limitada. Nós mesmo, por exemplo, para realizar, inclusive, algumas palestras, nós tivemos dificuldade de aberturas, por exemplo, nas próprias escolas. Eu vou solicitar, por exemplo, uma escola para falar de um assunto que tem a sensibilidade que tem, por exemplo, a sensibilidade rodoviária, que todos nós acabamos por ser vítima, e, por exemplo, a diretora diz, ou o diretor, não posso autorizar porque não tem orientação superior, não é isso? Enfim, então, são muitas barreiras que nós fomos encontrando, mas o que mais nos motiva é o fato de nós queremos dar a nossa contribuição mesmo, né? Persistir, insistir, e é o que nós fizemos o ano passado, e graças a Deus, pela nossa persistência, conseguimos essas poucas parcerias, que ainda são poucas, conseguimos algumas parcerias e conseguimos furar, ultrapassar algumas barreiras como essas e não nos deixar influenciar ou decair por causa das dificuldades que nós enfrentamos, né? mesmo com os poucos recursos, nós fomos fazendo aquilo que dentro das nossas possibilidades, meios financeiros ou humanos, nós podemos fazer e assim realizamos as ações. Diga? A mini Castelo foi relacionada com a sua última comentário. É sobre quem está a apoiar a sua instituição em termos financeiros. Se tem apoio do Ministério da Saúde ou do Polícia ou qualquer empresa ou doador internacional ou se tem o Estatuto de Utilidade Pública. Qual é a maneira de mobilizar recursos para a instituição? Pois, como sabe, a nossa associação é uma organização não orçamentada, não governamental. Vocês são voluntários, principalmente? Exatamente. Então, nós não temos uma instituição que financia diretamente essa atividade, ou projeto, por exemplo. Nós, algumas empresas, por exemplo, tivemos o Banco BIC, que financiou no princípio, na abertura do projeto, mas depois, pronto, ficou por aí, conseguimos o apoio de algumas empresas, como o Bloco de Representações, também apoiou-nos uma vez para uma atividade. Enfim, algumas empresas, assim, de forma muito reduzida, né, para uma ou outra atividade vão apoiando. Mas não temos uma empresa, por exemplo, essas parcerias que nós falamos, ou que eu falei, falo mais de apoios institucionais. Por exemplo, com a Direção Nacional de Aviação e Trânsito, nós não temos aquele apoio financeiro, de materiais, etc. Mas eles apoiam-nos de forma institucional. Sempre que nós tivermos algumas atividades, etc., nós solicitamos e eles mostram-se disponíveis para participar, trabalhar naquilo que for possível eles fazerem. Mas financeiramente nós não temos propriamente uma empresa que apoie. Então, nós temos estado a trabalhar no sentido de trazer parceiros, né, para apoiarem. Então, vamos ver que este ano tenhamos mais aberturas por parte das empresas ou até mesmo dos próprios do governo provincial, do governo nacional. Ok. Bom, Adriano. Foi interessante trazer esse tema para o debate hoje, né? Sabemos todos que o mais precioso é a vida, né? E como ela estava dizendo, acho que a partir de 2010, não só os casos de mortes que a colega referiu, assim como um dado interessante, tanto o facto de depois da malária, mais pessoas no país estarem a morrer por causa de acidentes nas estradas. Mas também a Angola, a partir de 2010, começou a ser colocada no ranking como o terceiro ou quarto país no mundo com índice elevado de morte nas estradas. Portanto, eu acho que é um assunto bastante importante para ser discutido. E hoje tenho alguma dúvida se a sociedade angolana, no geral, tem essa consciência. Tenho também alguma dúvida se há essa consciência e reconhecimento de investir para prevenir da parte do governo angolano. Portanto, eu acho que esse assunto é bem interessante. Bom, mas nos últimos 2 anos eu tenho verificado que os acidentes mais graves, aqueles acidentes do tipo houve acidente e não sobreviveu ninguém, saiu o pneu, o motor, rachou os carros, o carro não se aproveita, né? Estão a ser cometidos por pessoas da classe média alta. Portanto, houve investimento nas estradas, agora essas estradas interprovincial estão que nem uma pista, né? Pessoas particulares que têm posses estão a fazer Luanda Benguela, Luanda Sombeata, velocidade, muitas vezes depois de ingerir álcool. diferente do que acontecia antes de 2 anos atrás, tipo um taxista andou mal, não sei o quê. Nos últimos 2 anos estou a ver pessoas da classe média alta com os meios privados a irem em acidentes muito graves. Não sei se vocês também notaram isso, não? E têm notado isso no vosso trabalho. Podemos partilhar também esse dado. Uma das questões que se calhar precisávamos em termos de recomendações, porque essa questão também afeta as empresas, organizações. Nós, DW, temos também tido algumas situações assim. Isso também nos preocupa, porque além dos riscos em relação à vida humana, é que os acidentes criam déficit no patrimônio das empresas, das organizações, afeta também o caso. Tem recomendações específicas assim que as organizações, as empresas podem adotar ali na linha administrativa para prevenir e reduzir casos de acidente nas organizações, nas empresas? É a primeira pergunta. A segunda, se houvesse iniciativa para a elaboração de um projeto de prevenção aos acidentes, qual seria o foco, na vossa opinião? Olhando no contexto da Angola, né? Qual seria o foco para um projeto assim gigantesco, de dimensão nacional, para trabalhar a questão da prevenção dos acidentes? Essas duas questões. Sim, posso responder, Ovidio? Posso dizer mais uma coisa? Nós sabemos que, porque também o DW tive uma palestra umas semanas atrás sobre o orçamento do Estado. E uma coisa que sabemos é que uma das grandes despesas do Estado é para subsidiar o preço do combustível para de gasolina e para os carros. Eu não sei se a associação tem uma opinião sobre o efeito desta preço baixa do combustível para as viaturas, que parece que está a encorajar as pessoas ainda a andar à toa. Não sei, que a organização fez uma reflexão sobre este aspecto. Mas vou começar a responder pela segunda pergunta que eu coloquei, né? Sobre um projeto. A segunda pergunta que colocou. Mas vou fazer uma abordagem mais no âmbito mundial, né? Porque, em função dos elevados índices de mortes e feridos graves por acidentes de aviação, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a década de aviação para a segurança no trânsito, que vai de 2011 a 2020. Não tenho aqui nenhuma imagem, mas pronto. De 2011 a 2020 foi proclamada a década de aviação para a segurança no trânsito. Por quê? Em função dos elevados índices de mortes e acidentes ocorridos nas estradas. O principal objetivo da década é de reduzir em até 50% as mortes e lesões graves por acidentes de aviação. Onde vocês estão a perceber? Eu estou a falar de mortes e feridos graves. Não estou a falar muito dos acidentes. Por quê? A maior preocupação é com o ser humano, né? O objetivo não é que se reduzam ou se diminua, porque não sei se pode acabar com os acidentes, mas penso que não é possível acabar com os acidentes. Mas se os acidentes não forem tão aparatosos, não forem tão graves, não é? Fora aquele choque ligeiro, um choque básico, etc., a situação não será tão grave também. Então, o objetivo é reduzir as mortes e lesões graves por acidentes de aviação. E, em função dessa campanha, as Nações Unidas têm algumas recomendações. Inclusive, já tem um plano estratégico. Como, por exemplo, falo da legislação, uma legislação adequada, desculpa, vou buscar aqui a minha câmera. Para falar melhor sobre este tema. As Nações Unidas recomendaram 5 pilares fundamentais para que os países adotem ou adaptem os seus países, né? Ou seja, cada país vai pegando nestes pilares e vai ver de que forma vai adaptando a sua realidade. O primeiro pilar fala sobre uma agência nacional sobre segurança no trânsito. É uma agência que vai liderar todos os trabalhos. Por exemplo, nós neste momento temos agora o Conselho Nacional de Ordenamento de Viação e Ordenamento de Trânsito. Este conselho pode servir, por exemplo, da agência líder, não é? E que vai liderar todos os trabalhos no sentido de obter-se o projeto de combate à sinistralidade rodoviária. O segundo pilar fala sobre as infraestruturas. A infraestrutura, estamos a falar das vias, da falta de iluminação, a execução das próprias vias, que muitas das vezes não são as mais adequadas. Enfim, então, as infraestruturas também, é importante que nós tenhamos infraestruturas adequadas, porque não basta eu dizer, por exemplo, a alguém para conduzir bem, quando eu não coloco as condições necessárias para que ele conduza bem. Então, é importante termos essas infraestruturas adequadas. O segundo pilar fala sobre a segurança dos veículos. Nós, aqui no nosso contexto, por exemplo, a inspeção é feita apenas quando a pessoa compra o carro, vai tratar da legalização da documentação, etc., vai se fazer a inspeção e depois daí fica por conta do proprietário da viatura, se vai voltar a fazer a manutenção ou não, mas não há uma lei que obriga com que a pessoa tenha que fazer essa inspeção, manutenção permanente ou constante. Então é importante que haja também essa inspeção permanente ou constante relativamente à segurança dos veículos. Por exemplo, agora há um seguro obrigatório, mas que, segundo algumas empresas de segurança, ou algumas asseguradoras, menos de 50% dos carros em Angola são assegurados. Menos de 50% dos carros são assegurados. A maior parte das pessoas não tem o seguro obrigatório, que a princípio era mais obrigatório, agora parece que já não é tão obrigatório, porque a polícia já não multa tanto assim em relação a quem tem ou quem não tem o seguro. Então, e outra questão também, a própria segurança dos veículos que entram para o país. Nós temos tido um debate que falava sobre os seguros, de uma maneira geral, e sobre o seguro dos veículos, chegou-se à conclusão que em Angola entram veículos praticamente que já não têm condições de serem assegurados. A seguradora, ele vai, por exemplo, fazer o seguro, mas se a seguradora fazer a inspeção do carro, vai verificar que a seguradora vai pagar por algo que não tem seguro. Se o carro já está praticamente visível, que é um potencial carro que vai acidentar a qualquer altura, porque não tem segurança. Então não tem lógica a seguradora ter aquele carro no seguro, porque é praticamente desperdício de dinheiro, não é? Porque se ele tiver um acidente, ele vai cobrar da seguradora, e a seguradora vai ter que dar um novo, não é? E quando o carro já nem sequer novo é. E muitas das vezes entra no país carros que não tem não têm condição. Então, é preciso também que se vela por essa questão. O quarto pilar, estamos a falar sobre o comportamento e segurança dos usuários, que é o que nós, o pilar em que nós nos focamos. Nós, a nossa associação, o nosso projeto é mais virado para o comportamento, por isso é que as nossas ações são viradas para a educação cívica rodoviária. Então, que é o quinto pilar, que o fato de estarmos em quinto lugar não é o menos importante, porque o mais importante é o homem, a forma como o homem vai usar essas infraestruturas. E o quinto pilar fala sobre o atendimento ao trauma e assistência pré e pós-hospitalar. Nunca nas vezes, mas em Angola ainda é muito precário. Nós ainda verificamos, por isso é que, segundo o Ministério da Saúde, depois da malária morre-se mais por acidentes de viação. Por quê? Nem sempre as pessoas morrem num acidente, mas por falta de assistência ou por assistência limitada. Sanitária para apoiar esse tipo de acidentes. Às vezes, se um acidente ocorrer, por exemplo, às 22, 23 horas, às vezes só no dia seguinte é que vai surgir o socorro. Até alguém ligar, informar e etc. Só no dia seguinte é que surge o socorro. E não tendo assistência, ou seja, como é que eu diria? Não tendo assistência médica no momento ou muito demorada, a pessoa acaba por morrer. E acontece com muitos acidentes. É importante, por exemplo, fez agora um destacamento de apoio às vítimas de acidentes de viação, que está ali na Via Expressa. Mas esse tipo de destacamento é importante ter de X em X de quilômetros, principalmente nas vias interprovinciais. Por exemplo, aqui na cidade, é mais fácil, acontece um acidente aqui ali, é mais fácil eu sair daqui, mesmo que eu estiver na Mutamba, vai chegar lá, mas já se for numa via interprovincial, é muito mais difícil. Então, isso também é importante que se reestruture também essa área na assistência hospitalar. E mesmo nos hospitais também, muitas das vezes que o próprio atendimento é muito demorado. O paciente chega e ainda tem que esperar, às vezes, uma, duas horas ou mais para ser atendido. Que às vezes, que muitas das vezes é um assunto, ou seja, que por essa demora, ela acaba por morrer depois ou por sofrer uma lesão grave. Ou depois ser obrigada a ter que amputar a perna ou o braço, enfim. Porque a assistência foi dada muito tarde. Se fosse ocorrida a tempo e hora, provavelmente poderia-se evitar essas situações. Então, esses pilares, as Nações Unidas recomendam aos países, e principalmente depois do arranque da década, né, já vai o quarto ano, né, vários países criaram projetos ou baseando-se desses pilares, foram criando ou desenvolvendo projetos e avançaram no âmbito da segurança rodoviária e tiveram uma redução bastante significativa. Ano após ano, as Nações Unidas vão recomendando aos países, principalmente aqueles países que os números têm vindo a aumentar, a apoiarem-se naqueles países que evoluíram no âmbito da segurança, né, e adaptarem os projetos ou as orientações nos seus países. Por exemplo, verificamos, por exemplo, na Inglaterra, na Inglaterra houve uma ligeira redução. Se, por exemplo, Angola cria alguma parceria ou cria uma estratégia no sentido de pegar um dos projetos ou uma das ações realizadas na Inglaterra e procurando adequar, não digo copiar, né, mas adequar a nossa realidade. Podemos, de certa forma, não digo acabar, mas reduzir ou também começarmos a implementar alguma futura redução, porque também o que é que acontece? Às vezes nós esperamos que eu crie um projeto agora e o resultado é já amanhã. Falando de educação, falando desse tipo de assunto, não é possível. Por isso é que, com base nos estudos que foram se realizando hoje pelas Nações Unidas e pela OMS, por isso é que se decretou a década de ação. E vejamos que o objetivo não é acabar até 80%, 90%, é até 50% em 10 anos. Isso por quê? Porque envolve falar de várias outras estruturas e isso leva tempo. Por exemplo, este ano, na nossa realidade, houve uma ligeira redução, que parece não ser alguma redução, mas a aviação em trânsito já faz um balanço positivo. Por quê? Porque previa-se, em relação ao comportamento dos usuários e as infraestruturas que nós temos, podia-se prever, por exemplo, um aumento, mas não. Podia disparar ainda muito mais em relação a 2012, mas não. Ou com alguma ligeira redução. Então, isso já é um indicador de que os esforços que têm estado a ser feitos já está a começar a surtir efeito. Então, é mais ou menos por aí. Desculpa, o Alan, a senhora fez uma pergunta. Não sei se respondeu já. Não. Que é ligada ao orçamento. Exato, orçamento. Essa dedução nos combustíveis que foi feita. Sim, sim, sim. Ok. Tem algum comentário sobre isso? Bem, não sei se diria dava uma opinião pessoal ou geral. Eu convido para si. Mas isso acaba por ser bom e mau, bom para quem será o beneficiado e mau para os que serão prejudicados. No caso, nós verificamos, por exemplo, que em Angola, pelo facto de haver essa redução do preço dos combustíveis, muita gente acaba por ter dois, três, quatro carros, porque não custa tanto no bolso de quem tem. Mas se, por exemplo, para os transportes públicos, do carro, por exemplo, aqueles que fazem o transporte pessoal, taxistas e etc., esses sim, era importante que se reduzisse o valor dos combustíveis, porque eles prestam serviço público à população. Agora, quem quer, por exemplo, ter o seu veículo, acha que tem condições, o preço devia ser um pouco mais alto. Aí, daí também. Podia haver uma. Enfim, as pessoas podiam mudar de consciência em querer ter dois, três carros em casa. Às vezes a mãe tem, o pai tem, o filho tem, enfim. E as pessoas teriam a consciência de ter, às vezes, um ou dois carros para a família. Porque ia pesar na despesa do combustível também. Por exemplo, determinados carros. Nós vemos, às vezes, carros de top gama, carros de alta cilindrada, custam muito caro. As multas aplicadas, por exemplo, para esses carros também deviam ser superiores. Não devia ser, por exemplo, uma multa que eu vou aplicar para um Tundra, nem mesmo a que eu devia aplicar, por exemplo, para um RAV4, para um Corolla. Se a pessoa está em condições de ter um Tundra, então a taxa, por exemplo, que ele vai pagar, devia ser muito alta também, não digo só no combustível, mas também na própria taxa de circulação. Não sei se a Alzira já terminou assim. Eu acho que essa questão da subvenção do preço do combustível é uma faca, uma espada de dois gumes, é uma faca de dois gumes. As pessoas têm que subvenciona o preço dos combustíveis não para estimular a compra de carros ou que isso faça com que as pessoas adquiram mais carros, mas o Estado subvenciona esses preços mais pela o próprio poder de aquisição da maior parte da sociedade. Porque se nós aumentarmos os preços do combustível, por exemplo, vão aumentar, minha opinião, né? Você aumenta o preço do combustível, vai aumentar o preço dos transportes, isso vai doer mais no bolso de quem? De quem tem menos. É em situações dessas em que o Estado subvenciona, não é só em Angola, em alguns países existem certos produtos que o próprio Estado acaba por subvencionar para não pesar tanto, para não prejudicar tanto aquela fasquia da sociedade que tem menos recursos. Eu aumento o preço dos combustíveis, eu vou aumentar o preço do táxi, por exemplo. Eu aumento o preço dos combustíveis, sabemos nós aqui, infelizmente em Angola, a maior parte das pessoas ainda vive de geradores. O aumento do preço dos combustíveis é menos pessoas que vão poder fazer uso do seu próprio do próprio gerador. O que deve ser feito é política de conscientização. Nós sabemos que existe já um dia, acho que é internacional, o Dia Mundial Sem Carro, onde as pessoas geralmente usam mais, andam a pé ou andam de bicicleta para estimular. O que deve acontecer aqui é serem criadas políticas de conscientização que possam abranger o Estado todo. De nada me serve ter 3 carros, e a pessoa tem que começar a pensar assim, 3 carros em casa, quando eu, durante um ano, provavelmente vou usar um, ou os outros 2 vou usar 1 ou 2 vezes. De nada me serve estar numa casa em que somos 5 pessoas, os 5 temos carro, e os 5 vamos trabalhar, por exemplo, vamos enviar, os 5 vamos trabalhar na cidade, não há necessidade de levarmos os 5 carros. Deve haver aí uma política de conscientização. Acho que devem ser incluídos nessa própria política algumas instituições do Estado, o Ministério da Economia, porque nós temos que ter educação económica. Nós angolanos não temos educação económica. Quando começar-se a trabalhar na base, acredito eu que muitos destes problemas poderão ser sanados. Opinião pessoal. Posso dizer alguma coisa relacionada com isto? A própria OPSA, a Observatório do Política Social, que é um líder na sociedade civil angolana, a sua análise sobre este subsídio é que é um subsídio que está beneficiando principalmente os ricos, hein? E é o principal subsídio que está no orçamento do Estado. No momento, os subsídios têm de subsidiar os mais carentes em vez dos ricos. Hein? Então, só uma questão que eu queria. Não é bem uma pergunta, mas é uma questão, uma recomendação para a associação. Tendo em conta que os vossos meios de financiamento são muito escassos, eu sugiro que delimitem bem o vosso âmbito de ação e o vosso grupo alvo direto, porque é aquilo que se diz, às vezes nós não vamos conseguir abraçar um bondeiro, é complicado, e nem sempre a nossa ação tem maior impacto quando eu tento fazer em todos os sítios. Às vezes eu posso fazer com um grupo concreto e ter mais impacto do que fizesse com todos. Tá bem identificado quem são os grupos diretos que têm tido mais acidente. Então, é com esses que se calhar deve-se fazer um primeiro trabalho. Os outros podem ser indireto, as crianças, para começar a criar já uma cultura de base sobre isso aqui, mas não são eles que diretamente conduzem. Então, elas podem ser indiretas, né? Um pouco uma sugestão para vocês, por exemplo, já sabemos que os taxistas provocam muitos acidentes. As pessoas que fazem, digamos, viagens interprovinciais. Então, esses grupos bem identificados deviam ser os primeiros grupos com quem trabalhar diretamente. Eu queria, a respeito, mas pode opinar. Não me perguntar, mas de facto apresentar aqui a minha posição relativamente a isso que a Elvira falou com muita propriedade das Nações Unidas, né, essa meta das Nações Unidas, para chamar a atenção quem trabalha com a sociedade civil. O centro do mundo não é a vida humana. E fica muito evidente quando você constata esse programa das Nações Unidas e vai, por exemplo, constatar, a partir de 2008, a crise econômica mundial. O mundo cabimentou dinheiro massivo para reverter o quadro. Para o caso da sinistralidade, não está a nem sequer prevê o cabimentar dinheiro sinistralidade. Isso fica evidente, ou pelo menos é uma amostra, que dá conta de que a vida humana não é central. E quem trabalha com a sociedade civil tem que começar a reenergizar, se identificar, tanto meios de criatividade para tentar reverter esse quadro. Isso é um quadro mundial que não coloca a vida no centro das suas preocupações, mas sim o capital. Sim. Eu não consigo perceber quando me diz que a vida humana não é o foco central do problema. Não percebi bem. A nível do mundo, não temos a vida humana como central. Tem outras prioridades. Se tivéssemos a vida humana como central, o quadro da sinistralidade teria recursos para se reverter até 2020, que é a meta que se estipula. Com certeza toda a falar de Angola também, nessa Angola é também, claro, agora, do ponto de vista mundial vamos ter essa visão. Agora, é verdade que quando vamos fazer análise específica, vamos ver que uns estão mais próximos da vida humana do que outros. E o nosso quadro, acho que as pessoas até conhecem o meu ponto de vista, não vale a pena trazê-lo aqui, mas pronto, são elementos que vale a pena irmos identificando e discutindo permanentemente. Também queria deixar uma recomendação para ou não é recomendação, mas é um conselho para a associação. Nós quando falamos, quando eu fiz a abordagem da como a Aviação e Trânsito avaliou o seu trabalho, é normal que muitas organizações, na sua maioria, trabalham, mas não fixam os indicadores seu de como, em que medida eu vou reduzir o problema e depois comparar o previsto e o que foi conseguido. Porque se nós compararmos aquilo que a Aviação e Trânsito previu, 53%, e conseguir, e houve redução em 1%, não pode ser positivo. Por isso é que a minha recomendação seria que a associação, dentro da vossa ação, tivesse um estudo de base, primeiro, determinar vossos indicadores para conseguir medir o impacto. E não se esqueça aquilo que o colega aqui frisou, de delimitar o âmbito da ação. Por isso é que eu disse, tendo em conta os escassos recursos que a associação tem, como é que vai atuar diante desse grande problema? Porque a vossa ação é simplesmente uma contribuição mínima face ao grande problema que o país tem. Porque se vocês se mergulharem dentro desse muito, desaparecem. Como você próprio disse que gostaria que, assim que estivesse aqui, nós tivéssemos já uma noção da associação. E não temos. Obrigado. Rosalina, queres falar mais uma coisa mesmo? Portanto, por favor. Não, posso, por favor, o espaço é mesmo para. É assim, quando se diz para limitar o espaço, o âmbito da atuação é bom, mas assim, eu acho que quem está numa associação ou quem trabalha para uma associação, nós temos assim a visão tão grave do problema, né? E às vezes queremos abraçar tudo. Porque eu acho que se, no caso da associação que a Alvira representa, se eles trabalharem só com as pessoas, os potenciais causadores de acidentes, não, a meu ver, não vai resolver uma parte pequenina do problema. Como muitas vezes nós pensamos que os acidentes só são causados principalmente por quem conduz. Mas se as crianças não tiverem a educação de base sobre como atravessar a estrada, o que é que os sinais significam. Nós antigamente tínhamos isso, talvez também antes não tínhamos tantos carros, desculpa, como existem agora. Mas antes todas as crianças sabiam o que é que significa o verde, o vermelho, o amarelo. Porque nas escolas, no ensino primário, nós aprendíamos isso dentro da sala de aulas. Se procurar trabalhar mais com os potenciais ou os proprietários de viaturas, são as crianças que vão começar a ficar ainda um bocadinho mais distantes disso. Estando numa associação, nós temos assim a noção de... Ela até pode ter começado o projeto como... Olha, vou trabalhar só com os motoristas ou só com os taxistas, por exemplo. Mas depois tens a dimensão tão grande do problema. Tu dizes, não, vou fazer um bocadinho com os taxistas e vou fazer também um bocadinho com os estudantes. Vou fazer. E eu acho que isso é que é importante. Nessas situações, para Angola que tem poucas associações, poucos institutos que trabalhem, que tenham causas pro bono, delimitar acaba por ser um bocadinho prejudicial. Porque são mais pessoas que vão ficar à margem do assunto, são mais pessoas que não vão saber do que é que se está a fazer. Né? Acredito que eles já fizeram essa palestra em vários lugares. Quem é da aviação e trânsito já deve ter ouvido falar disso. Quem é do Ministério da Saúde também já deve ter ouvido falar. Mas, por exemplo, quem é do Ministério do Comércio, como não estão intrinsecamente ligados, nunca sequer tinha ouvido falar. Como pode ser o caso de muitos de nós aqui, ter sido essa primeira vez a ouvir falar do projeto. Trabalhar com franjas, de vez em quando, facilita muito para países onde o sistema todo funciona, onde ela vai trabalhar com crianças e tem alguém que vai trabalhar com adultos e tem alguém que vai trabalhar com motoristas. Para nós, é um sistema mesmo especial, não? Para nós, há que ver o problema de forma especial. Eu conheci a associação na publicidade do Jornal de Angola e lá tirei o contacto, então... Mas lá no fundo da página. Ok, eu acho que foi bem interessante, queria agradecer a ouvir a associação, dizer que a princípio nós vamos abraçar a causa, como a W só ela vai confirmar. Vamos abraçar a causa, usar aqueles que são os nossos meios e a princípio estará publicado no nosso site, na DW, e também na nossa página do Facebook, que é o mais rápido, né? E tal. E dizer à Elvira que sempre que for necessário o espaço está aberto para a divulgação de qualquer iniciativa. E a nosso modo, como cidadãos, também vamos tentar fazer a nossa parte, né? Porque a Elvira aceitou aqui algumas coisas que eu não faço e tal. E eu vou tentar fazer o fim de semana. Começa a ter maiores índices de acidentes, normalmente são os fim de semana. Ok, obrigada, Elvira.